megafones DTT. Ciente, está autorizado Brasília, 380, via Pesulo no 7, decola pista no 0 com curva direita, saída Arbor, transição Elefa, controle 120, decimal 8, 5141 transponder. 380 autorizado Brasília, Pesulo no 7, saída Arbor, Elefa, o transponder 5141 208, controle. Bom, no 604, quanto para o táxi, 145 ao bordo, 3 horas e 32 minutos, alternando o Recife. Autorizado até ponto de espera, ajuste no 015, no ponto de espera chama a torre 119, decimal 95. Ok, livre táxi no ponto de espera, 118,95 e o ajuste no 015, bom, no 604, bom trabalho. Correto, 118,95. Salvador, é o 747. 747, Guarulhos, aguarde cópia. Objeto 6747, cópia. Prossiga. Autorizado Guarulhos 360, conforme rota do plano de voo. Decola da pista 10 com curva à direita. Da Leda Bridge. Após Bridge, voa Pesulu no 6, Bravo Hotel Sulu, direto Trive, após conforme rota do plano. Controle 120, decimal 8, aciona 5153. Ok, motorizado 360 para São Paulo, aeroporto de Guarulhos, decolando a 10, primeira curva direita, a da Leda Bridge, Pesulu 16, Bravo Hotel Zulu, Trive, posso 20.8 controle, com 51.53 no transponder, o 6747. Correto, chamo pronto, puxa seu nome. Chama, não. número total 9907. Total 9907, prossegue Alfa, Kilo, Pátio 3. Alfa, Kilo, Pátio 3, total. Salvador, boa noite, 4235, revisão aceita. 4235, prossegue Alfa, Kilo, Pátio 3. Tem condições de informar a que distância da cabeceira mais ou menos foi observado os fogos? E de que lado do eixo? Olha, umas 2 milhas e meia foi do lado esquerdo, quase na lançada. Sim, a gente vai tentar tomar o prazo dentro. Valeu, obrigado, boa noite. Boa novela. Confirmando o azul 4235, o Ifrero informa agora a posição 4 no pátio 3. 4 no pátio 3, valeu, obrigado. Station, Uniform Regat, baixa altura. Romeo Zulu Oscar 850 Solid Ground. 850, go ahead. We should have your flight plan in 10 minutes. Copy that, Robin Zulu Oscar 850, thank you. Salvador, 6747 da web, pode ver acionamento? Autorizado, time back. Também não, tá com 6747. Paulo 6313, Oceanese, Provão, boa noite. 6313, prossegue via Alfa, reportando da Juliette, reporta para ingresso no pátio. Alfa, reportando para Juliette, 6313. Da Juliette, 6313. 6313, observando o web puxando, se tiver condições de ingresso, porta número 4. Afirmo, 6313, pode ser o caso. Para o táxi, o 6747 da web, temos 151 a bordo, 3,50 de autonomia, alterna Galeão. Autorizado via Pátio Índia, no ponto espera 11895, ajustado no zero no meio. 1895, quando lá? Pátio Índia, o 6747, boa. Falo, passarinho do 9802, livrou, na sua escuta, boa noite. Boa noite, 3 Passaredo, prossegue via Alfa, Juliette, remota 14. Alfa, Juliette, remota 14, Passaredo, 908. Salvador, muito boa noite, eu vou Força Aérea 01, compacto militar para acionamento. Diversional, Força Aérea 01, chama táxi. Gostaríamos de